vezes antes de sua própria morte. Desistir é a saída dos fracos, persistir é a saída dos fortes. Quando eu canto é com a alma, é com o coração, é com a força da mente, é com a voz da razão, é com a cara e a coragem, é com veracidade, é com fé, com amor, é com dignidade. Quando eu canto eu espanto, a saudade é tristeza, a pobreza de espírito, o medo, a incerteza. Canto pra reviver, canto pra resgatar, e se meu mundo caiu, canto pra levantar. Mas quando eu canto eu encontro, eu enfrento os maus tempos, eu fujo de qualquer prisão que prenda os meus pensamentos. Canto pra reviver, canto pra resgatar, canto pra sobreviver, canto pra Deus me escutar. Os covardes morrem várias vezes antes de sua própria morte. Desistir é a saída dos fracos, persistir é a saída dos fortes. Dos fracos, persistir é a saída do esporte. É melhor correr do que ficar pra trás. Desistir é a saída dos fracos, persistir é a saída do esporte. Muitos ouviram falar da minha história, muitos fingiram não me ver. Ah. E aí, o rap ainda pulsa em mim. O rap ainda vive aí. O rap ainda pulsa em mim.